Sétimo volume da obra. As velhas tradições já se acabaram. As velhas tradições já se acabaram desde os tempos que eram selvagens, eram gagos, em que falavam cantando, em que eram analfabetos, em que ainda não existia formação de letras, desde a época em que começaram a juntar-se para a formação de algarismos e letras e organizar um alfabeto para haver entendimento. E assim, as velhas e primitivas tradições acabaram. É para se ver como tudo se acaba. Depois que começaram a se entender e criar leituras, é que veio a formação de palavras, o que foi feito com muito custo, por serem rudes demais. Assim, se acabando as velhas tradições, antigos e velhos modos, acabaram as arquiteturas dos primitivos tempos. Tudo se acabou e ficou no esquecimento. Isso é para ver como tudo se acaba. Assim veio o progresso, com características e coisas de sua época, de sua fase, acabando-se tudo de antigo e ficando tudo de antes no esquecimento. Tudo é bom na sua época. O que passou da época não serve. Assim é música, pinturas, modas, costumes. Tudo vai ficando no esquecimento. Observem que tudo se acaba. Assim é que, agora, os animais racionais estão passando ainda por essa época. Mas esta também vai passar, como todas as outras já passaram. E tudo jazerá no esquecimento. Então agora, passando para a época de aparelhos racionais, porque estão nessa época, a época de animais racionais ficará esquecida, porque esse é o momento, é a hora de todos passarem de uma época para a outra. Então, está aí, agora, o conhecimento racional para a mudança da época de animais racionais para a época de aparelhos racionais, sendo essa a última fase da vida da matéria, da vida do mal, porque de aparelhos racionais passam para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam quantas épocas já se passaram, como tudo acabou e acaba nessas transições, dessas deformações. Chegaram agora, nos últimos momentos da vida da matéria, a época de aparelho racional, o fim da vida da matéria, de todos aí na vida do mal e desse mundo. O fim desse encanto e de todos os sofrimentos e padecimentos, para verem como tudo se acaba, como tudo é passageiro. Mas, por viverem iludidos e sugestionados por essa vida do nada, é que pensavam que nunca poderiam passar disso. Então, agora, por meio do conhecimento racional, vão passar de animal racional para a época racional, e depois da época racional passarão para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, e em última época. Essa é a época de aparelho racional, portanto, aparelhados em seu mundo de origem, o mundo racional, aparelhados, unidos e juntos ao seu mundo de origem. Vejam como as épocas passam e como tudo se acaba. Quantas épocas já passaram? Quantas fases e quantas modificações já fizeram? Sendo essa a última modificação a fazerem. Essa de animais racionais para aparelhos racionais. Hoje, todos passando para a época do fim da matéria e do fim dessa vida aparente, entrando todos, então, para a eternidade, a época dos eternos, entrando para a eternidade em vida, no passar de animais racionais para aparelhos racionais. E, uma vez como aparelho racional, entraram para a eternidade em vida, unidos aos eternos do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a planície racional, ligados aos eternos por estarem ligados à eternidade, entendendo-se com os eternos da planície racional, sendo orientados por eles, conversando com eles, sendo, portanto, iluminados pela sua verdadeira luz. A verdadeira luz do animal racional, como já sabem, é a luz racional. Então, ao passarem de animal racional para aparelho racional, entraram para a eternidade ainda em vida, aí nesse chão, ainda em vida de matéria e já ligados à eternidade, deixando de serem assim como são e vendo que a vida não tinha de ser essa mesma eternamente. Se olhassem e pensassem no passado, veriam logo a infinidade de épocas que já passaram, a infinidade de modificações que já fizeram, e que tudo do passado já se acabou. Por tudo isso, e por não conhecerem esta outra fase ou época que aí está, a fase de aparelho racional, pensavam que a vida fosse prosseguindo do jeito em que está. Agora estão vendo que estão passando para outra época, a época de aparelho racional. Assim, quantas modificações já fizeram desde quando eram analfabetos e que ainda não tinham organizado o ponto de partida para meta de civilizados. E assim, é o ponto final da vida da matéria, da vida da matéria, da vida aparente e da vida das lutas sem recompensa. Lutar pelo nada, o que adianta? Não adianta nada. Vejam o passado. Tudo se acabou. Ninguém se lembra mais do passado. Vejam que só agora é que estão conhecendo a felicidade verdadeira, a paz verdadeira e a verdadeira salvação, que é a mudança de todos para o seu mundo de origem. Agora sim, todos chegando em seus lugares, em seu lugar verdadeiro, por meio do conhecimento da imunização racional. Por isso, eu digo, não percam mais tempo. Perder tempo para se prejudicarem ainda mais com essa vida do nada? Tratem de conhecer o que é imunização racional, para todos se imunizarem e fazerem a passagem dessa época que está no fim, a de animal racional, para a época de aparelho racional, que está aí, já no mundo. Assim, está aí o conhecimento da mudança de animais racionais para aparelho racional. Tudo chegando em sua época, e está aí a época definida da passagem de animais racionais para aparelhos racionais. Dessa forma, todos no mundo vêm fazendo uma infinidade de modificações de épocas, de passagens, de modos, de costumes e de tudo, enfim. Há 100 anos passados, viviam de um jeito, há 200, de outro, há 300, de outra maneira, há 400 ou 500 anos, de outro modo, e assim sucessivamente. Vejam quantas modificações fizeram. Todas essas explicações são para libertar esses mais rudes, são para acordar esses que estão dormindo. Então, tem de se explicar assim para melhor interpretação. Então, quantas modificações já fizeram e quantas passagens na vida já tiveram. Isso vos prova, mais uma vez, que essa época que estão passando é passageira igualmente a outras que já passaram. É uma época que está em transição, como todas as outras. Grandes modificações, mas essa vai passando também, como as demais que já passaram, pois está aí a fase de modificação de animal racional para aparelho racional, que é a época entrante, e de aparelhos para racionais puros, limpos e perfeitos. Vejam quantas épocas já passaram, quantos modos, costumes e métodos, quantos modos de governo e de regime, quantos modos de doutrinas, de ciências, de filosofias, nestas épocas todas que se passaram. Quantas modificações, uma infinidade incalculável, provando, com isso, mais uma vez, a modificação dessa época que estão passando de animal racional, que também já está no fim, para a época de aparelho racional, chegando esse mundo de matéria no seu ponto final, porque chegou já aí a fase mais brilhante do animal racional. Vejam o passado. Vejam que foi tão triste comentá-lo. Sofrimentos e mais sofrimentos, devido aos absurdos da inconsciência, de quem não sabia o porquê que estava vivendo, vivendo em um mundo sem saber por que vive. Observem o degredo e as monstruosidades da bicharada passada. Hoje, todos libertos desse caos que é a matéria, entrando todos para a eternidade em vida. É a fase mais importante do animal racional. Por isso, eu repito, leiam e releiam sempre para se imunizarem o mais depressa possível e passarem dessa época de animal racional para a época definitiva de aparelho racional, a sua última época. E daí, todos para o seu mundo de origem, a planície racional. Já sabem perfeitamente como vinham vivendo. Já estavam num ponto de não resistir mais à vida, assim, desse jeito. Todos sofrendo cada vez mais e vivendo de aparência sempre para irem remediando até não resistir mais. Muitos já viviam desanimados de viverem assim sofrendo, não suportando mais viverem assim. Mas, por ter vida e por ter de viver, iam vivendo, porque o remédio era viver. Outros não aguentando mais, a ponto de por termo a vida. Vejam que calamidade, que ponto cruciante que chegaram de desequilíbrio, lutando a vida inteira, sacrifícios e mais sacrifícios, sofrimentos e mais sofrimentos. Onde há lutas, não há sossego. Onde há sacrifícios, está aí o desespero e o sofrimento. Que agonia e que tristeza! Muitos já desiludidos de tudo pela bastante experiência dessa vida de encantados e de encantos. Esses, conhecendo a nulidade da vida do encanto, sofriam muito mais por saberem as consequências de tudo isso, dessa vida de matéria. Caindo na realidade, se desiludiam, não vivendo mais de ilusões nem de sonhos. Os desiludidos com essa vida ingrata, com essa vida de matéria, tornaram-se mais e mais materialistas. Para estes, assim, a agonia é permanente, agonizando permanentemente e dizendo consigo mesmo: que desolação! Tudo é falso, tudo é mentira, tudo ilusão, de quem sonha e nada mais. Um iludido é um traidor de si mesmo. Quem sonha está iludindo a si mesmo e sofre as consequências, que é o sofrimento permanentemente, por estar agarrado ao mal, por estar agarrado à vida da matéria, sugestionado, encantado, obcecado, embriagado pela vida da matéria, a qual dando valor que não tem, sofrendo as consequências dessa brutalidade toda, pensando que em o nada está o tudo, por desconhecer o porquê desse nada, traindo-se desse jeito, a sofrer horrivelmente, dando valor àquilo que não tem. A matéria, que valor tem? Só mesmo quem não sabe o que diz, por andar embriagado, obcecado, fanatizado, é quem dá valor a tudo quanto é de material. E o embriagado não sabe o que está fazendo. Um obcecado é um louco, é um doente, que vive variando a vida inteira, sem saber por quê, vivendo e dizendo que sabe e conhece, e o sofrimento em si mesmo, provando ao contrário, que não sabe nem conhece, não sabe o que diz e não sabe o que está fazendo. O sofrimento em si mesmo, sempre provando pelas contendas da vida, pelo desassossego constante, a nulidade de tudo. O desespero volta e meia e a inquietação atordoante formaram um desequilíbrio infernal para quem não sabia o porquê que estava vivendo tão mal desse jeito. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, pois não há sofrimento sem causa, e sabendo a causa de viverem nesse desabrigo, sem terem com quem contar e com quem se agarrar, vivendo aí às tontas, como um cego que vive aprendendo a vida inteira para, no fim, nada saber. Enfim, a vida da matéria se tornou um pandemônio, todos sofrendo uns por causa dos outros, sofrendo por causa deste, daquele, por causa disto ou daquilo. Enfim, a vida se tornou uma coisa intolerante. As desregulagens da natureza, as intempéries, as doenças, enfim, todos completos de tudo quanto é ruim, numa vida sem garantias, por ser uma vida falsa. A vida não tem garantias, e por isso, de repente, perdem-na sem querer perder. Morrem sem querer morrer. Sim, porque a vida nunca teve garantias. Por isso, nunca tiveram com quem contar, nem onde se agarrar, ou se apoiar. Eis a razão da multiplicação dos fracassos, dos sofrimentos e de tudo de ruim, por não terem com quem contar, nem onde se agarrar. Tornou-se a vida um pandemônio, um panteão de desgraças, por não ter nenhum valor. O valor é aparente. E por não ter valor, ficam aí expostos a todos os sofrimentos. Vejam o ponto a que chegaram, de serem assim como são, por não saberem o porquê assim são. Agora, racionalmente, todos sabendo o porquê dessa odisseia da vida da matéria, e o porquê de serem animais racionais, e assim sucessivamente. Então, passaram-se os tempos e as épocas. Esta época que estão passando está no fim, pois está aí a mudança de uma época para outra. Assim, vêm todos no mundo, desde o princípio, atravessando uma infinidade de épocas, uma infinidade de eras, nestas 21 eternidades. Assim, agora, estão convictos de que tudo se acaba, como todo o passado se acabou, ficando esquecidas as velhas tradições, as antigas tradições de outras épocas. Tudo se passou dentro da sua época, mas vieram evoluindo, mudando pela lapidação dos seres, mudando, mudando, até chegarem ao fim das mudanças, que é a época que está aí em suas mãos, a época de aparelho racional. Pois tudo é assim, tudo tem o seu dia e sua hora. E o que todos devem fazer agora é abreviar a sua passagem, a sua mudança, o mais depressa possível. E para que todos o consigam, é necessário a persistência na leitura. Chega de perder tempo numa época que já sabem que está no fim, como todos aqueles que perderam tempo em épocas passadas, sem adiantar coisa alguma, pois tudo se acabou. Estão perdendo tempo, porque tudo se acaba. Para que estão perdendo mais tempo com uma coisa que está no fim? Está aí a mudança de animal racional para aparelho racional. Tratem de ler com persistência. Não percam mais tempo. Perder tempo para quê? Querem sofrer ainda mais? Não estão vendo, pelo que estão sabendo, que esta época de animal racional chegou ao fim? Está aí em suas mãos a mudança. O que é que estão fazendo? O que é que devem fazer? Persistência na leitura. Ler e reler para mudar de animal racional para aparelho racional. Não estão vendo que já chegou o fim dessa época? Como chegou o fim de todas as épocas que já passaram, esta também está no fim. Portanto, leiam, não percam mais tempo. Chega de alimentar e multiplicar o seu próprio sofrimento. Estão agora vendo e conhecendo o passado de todas as épocas e as modificações que vieram fazendo. Mas agora chega o fim dessa época, por estar aí a imunização racional. Vão perder tempo para quê? A vida não tem garantias. Por isso morre-se aí de repente e torna-se a nascer aí para sofrer outra vez, para vir novamente conhecer o que estão conhecendo agora. Mas tem animal racional que é pior do que zebra, ou pior do que burro empacador. Está vendo, está sabendo, está conhecendo e continua se mantendo na mesma. Não estão em época mais de perder tempo. Está aí em suas mãos a mudança da época, porque chegou o fim desta época de animal racional. Chegou o fim desta época, mudando agora para a época que está em suas mãos, que é a de aparelho racional. Portanto, é lendo e relendo, com persistência na leitura, que se consegue a imunização racional, que está aí em suas mãos. Não estão vendo que as velhas tradições já foram esquecidas, as tradições das épocas que já passaram? Vejam se lembram das velhas tradições e das épocas que já se passaram. Portanto, esta época que estão passando já está ultrapassada e caiu no ridículo. Por isso, todos se sentem ridicularizados, por viverem como estão vivendo, sofrendo sempre, cada vez mais. Esta é uma época já ultrapassada, já chegou ao seu fim, pois está aí em suas mãos a época atual de aparelho racional. Essa época de animal racional ninguém mais suporta, por viver como está vivendo. é uma época que já chegou ao seu fim, e por isso ninguém mais suporta viver como está vivendo. Mas, agora, está aí em suas mãos a época da atualidade, a época do momento, que é a fase que estão passando, época de aparelho racional. Deixando de ser animal, deixando a época de animal, por não suportarem mais viver como estavam vivendo, nesse verdadeiro labirinto sem saída. Não conheciam a saída, não sabiam como podiam sair desse modo e desse método de viver. Assim, não percam mais tempo. Chegou a verdadeira realidade da vida, a época de aparelho racional, e não de animal racional. A época de animal racional já se passou. Entrou outra época, esta que aí está, e que é a época de aparelho racional, ou ser racional. Essa é a época do momento, que está em vigência. Está aí o conhecimento em suas mãos. A época do animal racional já se acabou, já chegou ao fim. Agora está aí a época do momento imperando no mundo, porque o conhecimento já se encontra presente, faltando somente a propaganda para que todos tomem conhecimento do fim da época de animal racional, e que entrou a época de aparelho racional, todos aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem. Portanto, chega de perder tempo com uma época que já se acabou e chegou ao seu fim, e que, por isso, estão aí os desastres da vida, todos tontos, sem saberem o que fazer. Todos sem sossego e sem garantias. O sofrimento mutilando noite e dia. Porque chegou o fim da época. E por chegar o fim desta época, é que ninguém tem sossego, nem de noite, nem de dia, e nem em momento algum. O mundo se tornou um verdadeiro inferno, todos dentro do inferno e sem sossego, por ter chegado o fim da época do animal racional. E por chegar o fim, é que o mundo está desse jeito. Todos com pavor de viver, todos apavorados, porque o sofrimento cada vez aumenta mais. As desgraças, as misérias, as monstruosidades, enfim, coisas como nunca se viu, coisas que ninguém nunca viu, coisas que nunca passaram, coisas que ninguém teria imaginado que pudesse se passar. Tudo porque essa época chegou ao fim, e por isso o desequilíbrio é total. E, não havendo mais equilíbrio, tudo de ruim se multiplica. E tudo isso porque a época acabou. Chegou ao fim a época de animais racionais. Todos lutando ferozmente e cada vez mais, o esgotamento de energia é total. O esfacelamento da natureza, a poluição em todos os sentidos, de todas as formas e de todos os jeitos. Então, estão vendo e estão sentindo que chegou o fim desta época. E assim, está aí a época da fase que está atravessando o mundo, a época de aparelhos racionais. Então, o que estão fazendo e o que devem fazer? Ler com persistência para passarem imediatamente para a época de aparelhos racionais, porque a de animal racional já se acabou, já se findou, e por isso está aí, em suas mãos, a época de aparelhos racionais. O que estão fazendo que não fazem a propaganda como devem de fazer e como deve ser feita de porta em porta? Não percam mais tempo, porque este é o momento da época da imunização racional. da época de todos se encontrarem com o seu mundo de origem e de voltarem ao seu mundo verdadeiro de origem, que é a planície racional. Vejam o histórico das épocas e das modificações que se passaram, como foi longo e grande, para mais adiante saírem de bichos, por terem sido revelados os trechos mais profundos e elevados do porquê das épocas, do porquê de tudo e do porquê das multiplicações. Vejam o rosário da vida como é longo e angustiante. Então, está aí em suas mãos a época que já entrou no mundo, a época de aparelhos racionais, a época da imunização racional. A época de bichos, de animais racionais, já se findou, e por isso ninguém se entende mais. Não há mais entendimento nem compreensão. Na mesma hora que estão se entendendo, se desentendem. Porque a época de bichos, de animais racionais, já se passou. Está superada, como todas as outras que se passaram e se acabaram. Portanto, vejam o ponto culminante que o animal racional alcançou. O ponto mais alto da existência do mundo. O ponto mais alto da existência de todos. O ponto de volta de todos ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, que resta fazer senão o livro na mão, noite e dia, para entrar na época do momento, na época que já estão atravessando e que está aí, que é a de aparelhos racionais, a época da imunização racional. Portanto, o que estão fazendo perdendo tempo com uma época que já se acabou? Portanto, livro na mão, para ter contato com a sua época e ficar nela, a fim de poder sair desta fase de bichos, de animal racional, e entrar na época verdadeira, que é a de aparelho racional, ou seja, da imunização racional. Por que perder tempo com uma coisa que já se passou? Quer nascer aí outra vez? Para quê? A vida não tem garantias. Se anoitece, não sabe se amanhece. Quer voltar aí, nessa lama, outra vez? Para quê? Não está satisfeito de ter sofrido tanto? Quer sofrer ainda mais? Deixa de ser idiota.